Neste momento, a ZYJ791, 1490 kHz, Rádio Cultura de Xaxim, inicia suas atividades para levar até você informações e entretenimento. Tenham todos muito bom dia. Credibilidade, responsabilidade, entretenimento, esportes, notícias. Uma programação voltada para a comunidade. Essa é a Rádio Cultura M de Xaxim. ZYJ791, 1490 kHz, 2 kW de potência. Rádio Cultura, a rádio da comunidade. Xaxim, Santa Catarina. Entra no ar. Olha a hora, minha gente, olha a hora. 6 horas, mais ou menos. Liga teu microfone, Bruno. Fala perto. Faz a abertura lá. Bom dia, compadre Adal, primeiramente. Tá de volta, meu Deus do céu. Bom dia. 100%? 99 e uns quebrados. 99,9. Mas o... não foi desta vez. Não foi dessa vez. É, o capeta quis me levar, mas não levou. É. Alô, gente boa da cidade. Vai lá, vai lá. É. Tamo nós aqui de novo. Nós aqui de novo. Eu e o Renatão pra mais um Chora Viola. Aceite com a graça de Deus meu abraço, meu carinho, meu bom dia a todos vocês da cidade do sertão, que a partir de agora, claro, se ligam na cultura nos 1490, programa Chora Viola. Até as 8h30 da manhã nós vamos levar o que tem, ou melhor, 8h20, levar o que tem de melhor da música sertaneja raiz para todos os lares da nossa querida cidade, o nosso grande interior e também de todos os nossos municípios que nos rodeiam. Prazer enorme estar de volta. Depois de uma semana muito judiada, né, Natinho? Quase fomos. Nós estávamos no bico do Tuiuiu. É. E o Tuiuiu não conseguiu engolir, ainda bem. A vantagem de ser grande, né, Renato? Ô, Leo. Nini. Levanta aí, faz o chimarrão que essa Leia tá esperando, tá bom? Move-te fora, moloidão. Então, depois de uma semana bem judiadinha, né? Graças ao meu querido bom Deus, estamos de volta. Não 100%. Eu quero pedir desculpa aos ouvintes, né? Não vai ser aquele programa pra cima com força, né? Porque o caboclo diz o forgo não me ajuda bem ainda. Pneumonia de patrão, né? Que a gente encarou, que passamos 8 dias, piá. 8 dias de hospital, não é fácil. Mas até o médico me cumprimentou, disse que eu fui muito macho aguentar 8 dias lá dentro e fazer o que a gente fez. Mas, graças ao querido pai, estamos de volta, bonito e faceiro, e nós vamos tocar o sertão com certeza, né? Agradecendo acima de tudo a vida, né, Renato? Dá, quando você pegar umas empreitadas dessa, quando você for pro hospital, você vê que nós somos rato, né? Tudo que nós temos nada vale se nós não tivermos saúde. Saúde acima de tudo, o dinheiro, os milhões, o que tu tem é um resquício, é uma coisa superficial, porque você pode deitar e apagar e aquilo lá foi pro pau. Então, agradeça a vida e cuide dela. O mais, como dizia um amigo meu, mais a história. Mas então, pessoal, liguem para nós, peçam um modão graúdo, modão bonito. E eu espero encontrá-los todos gozando de boa saúde para nós fazer um programa bem bonito, bem alegre, bem gordo. até as 8h20. Quero agradecer também desde já todo o pessoal que ligou, que mandou mensagem. Uns querendo que a gente voltasse, Renato, outros que já tava indo tarde. Tinha um amigo, um tal de Furão, já faleceu. Uma vez, então, ele ficou doente e foi internado, e um amigo nosso disse pra ele: Furão, nós até missa rezamos pra você. Diz que você tava muito doente e morreu. Diz: não, que eu adoeci, é verdade, que eu morri, é história. Vamos agradecer a Deus, Renato. Pra cantar modão, vem eles os titulares: Tião Carreiro e Pardinho. O poder de Deus é grande, é força que não esgota. Eu ando com Deus na frente, pro azar não dou pelota. Vou colado com a sorte, igual caído na bigota. Dei um chute na miséria, fiz ela virar cambota. Eu ando com Deus na frente, achei o ninho da nota. Meu dinheiro vai pro banco, funcionário empacota. O gerente é gente fina, é seda que não desbota. Quem tem um gerente amigo não cai na mão de agiota. Eu ando com Deus na frente, vou indo na maciota. Eu planto na terra seca, sem chuva, semente brota. Tiro água do deserto, seco lagoa na grota. Fiz um bando de urubu, vira um bando de gaivota. Meu pagode em linha reta, não sai um palmo da rota. A mão direita ponteia, dança os dedos na canhota. O meu peito é uma jamanta que não transporta derrota. Lotadinha de sucesso, desce a serra e não capota. Olha a hora, minha gente, olha a hora, 6h06, mais ou menos, aqui é Cultura, aqui é Chora Viola. Vamos falar de coisa boa, coisa grande, falar das ofertas do fim de semana econômico do nosso Super Santa Marta. Para você preparar aquele almoço de patrão, carne bovina Arcate, o filé duplo, R$39,95 ao quilo, bife bovino colchão de fora, R$32,90 ao quilo. Costela suína com lombo e com pele, R$16,99 ao quilo. Costela bovina janela do chefe congelada, R$24,90 ao quilo. Temos ainda a cerveja Skol Pilsen lata 350 ml, R$2,69 a unidade, e cerveja Budweiser lata 350 ml, R$3,49. Se beber, não dirija. Mas claro, tem muitas outras ofertas que você pode aproveitar. Agora início, praticamente início de mês, estamos recém no dia 12, 11 hoje, 11, né? Então você quer fazer seu rancho para semana, para 15 dias, para o mês? Aproveite, pega o tabloide grande, você sempre vai explorar, vai encontrar uma centena de produtos em oferta. Tu faz praticamente o rancho economizando lá no Santa Marta. É, também, se você não quiser preparar o almoço agora no domingo, você tira o domingo para descansar, para dar uma trégua para a patroa. Então você pode pedir, né? Pedir costela de gado, de suíno, você pode pedir frango assado, recheado. Lá no Santa Marta o pessoal prepara para você, você leva a manésia, você leva o pãozinho da hora, a cervejinha da hora, você leva um enlatado, um pesco para moda e sobremesa, e tá tudo muito bonito, né? Coisa boa. Super Santa Marta, eu lembro também que toda quarta, toda quinta e sexta-feira é interessante você ir na fruteira do Santa Marta, coloque saúde na sua mesa, variedade, quantidade, excelente, excepcional, grandes, um caminhão sempre carregadinho de frutas, grandes novidades vindas dos grandes centros, para quem? Para o nosso povo, para o nosso cliente. Santa Marta é assim, gostando do povo de Xaxim. Na Giacomo Lunardi, 3353-9500. Somasa Móveis, Rede Toque Lar, minha gente, há mais de 28 anos, no ramo, sempre com grandes ofertas, grandes promoções. E agora, para final de ano, não é diferente, você tem que aproveitar, né? Se você não tiver tempo, né? Ligue ou manda um WhatsApp lá para o 3353-2226. Pessoal, vão atender você com todo carinho. Você quer trocar a televisão, você precisa trocar um móvel, um sofá, você quer trocar o colchão, aproveite, a hora é agora. A Somaz está com grandes promoções em todas as lojas Xaxim, Coronel Freitas, Cordilheira Alta e também Entre Rios, falei, Somasa Móveis, Rede Toque Lar. Louco de bem bom. Cultura e o Chora Viola, tá meio pesadinho o forgo ainda, né, Renato? É, mas tamo indo, dá até tossindo, tamo? Tamo indo bem, tamo indo louco de bem, né? Mandar um abraço grande lá pra família Steve e Poli, né? Fala o Riba. Alô, Riba! Muito bom dia, meu querido. O Riba que esteve, né? Assim, praticamente uma meia semana lá no hospital, quando estive lá, que passou, ele tava com o seu pai internado, seu Tony, disse que o Tony tá chutando com os dois pés, tá se achando agora, né? Vai devagar, Tony. Calma, rapaz, você parece que bebeu? É, devagarzinho, Tony, que tu vai ficar bom. Parceiro de quarto, é bom, né, cara? É bom, louco de bem bom. Tá o Ricardo lá de União do Oeste. Bom dia, Ricardo. O Riva, prosseguimos, botamos a casa em ordem, digamos, né? Fomos louco de bem, né? E é bom você conversar, você abrir novos horizontes, você, às vezes você pensa numa coisa é outra, então você fica inteirado de tudo. Apesar dos males, das coisas ruins, sempre você tira proveito em cima, né? Sempre. Porque em cima disso vem alguma coisa que você pode aproveitar posteriormente. Mas tudo certo, Deus é maravilhoso. Vamos de moda, Renato. Duas bem graúdas. Teve um cidadão lá que me pediu a música do Tião Carreiro, Vencendo Sempre. Vai nesse bloco aqui, então. Uma velha barbearia, um viajante entrou. Enquanto fazia barba, pelo espelho ele notou uma loira encantadora que pela rua passou. E para o velho barbeiro, sorrindo a mão acenou. Nessa hora o viajante para o barbeiro sorriu, foi dizendo: esta loira em meus braços já dormiu, ainda sinto o calor do seu corpinho macio. Mas o final da história o barbeiro impediu. A navalha foi passando, dizendo: a loira não é quem você está pensando. Essa moça é minha filha, eu sei quem estou criando. agora vai me provar o que está me falando. Quando o viajante viu seu pescoço em perigo, tremendo e suando frio, disse: calma, meu amigo, nunca conversei com ela, é verdade que eu lhe digo. Foi num sonho que eu vi a sua filha comigo. O barbeiro, acreditando no que disse o rapaz, como sonhar não é crime, deixou ele ir em paz. Mas se o medo ferisse, tinha ficado sinais. Isto serve de exemplo para quem fala demais. Firme o peito, vamos cantar bem direito, não vamos mostrar defeito no estilo nordestino. Eu sou filho de baiano, neto de paraibano, mas sou piracicabano que canto desde menino. Apesar de ser paulista, mas no estilo nortista, qualquer cabra eu ensino. Estado de Alagoas, eu venci muitas pessoas, eu ganhei de gente boa no sertão alagoano. Quando cheguei na Bahia, eu cantei com voz macia, a baianada dizia: viva o Piracicabano. Eu cantei dentro da linha, dentro da profissão minha, balancei o chão baiano. Eu cantei de sul ao norte, eu venci violeiro forte, nunca precisei de sorte para me sair vencendo. Até o presente momento, não é por convencimento, eu tenho um pressentimento que nunca saio perdendo. Meus versos são caprichados, além de ser bem cantado, conforme vocês estão vendo. Cantoria, da noite eu faço dia, e no campo da poesia com nada me atrapalho. Já topei violeiro macho, derrubei o seu penacho, joguei o caboclo embaixo, eu dou tombo, mas não caio. Se um dia Deus me chama, eu morro, mas deixo a fama, e minha fama dá trabalho. Olha a hora, minha gente, olha a hora, 6:17, mais ou menos. Se um dia Deus me chama, eu morro, mas deixo a fama e minha fama dá trabalho. Ei, Renatinho, que cachorro do Tião Carreiro, né? Coisa grande. Renato, estamos aqui mateando. Aliás, o Renato tá mateando. Eu tô meio demoio, tenho tomado uns mate graúdo com a patroa em casa. Ficar 8 dias sem tomar chimarrão não é fácil, né? Uma pessoa que é acostumada. E então agora, graças a Deus, você pode degustar um chimarrão com a patroa. Até depois do programa a gente vai embora, né? Vai tomar um chimarrão passando a mão na perna da patroa, é bom, né? Renato sabe que é bom. Tem suas vantagens ficar doente? É. Tem. Vou te contar, tu podia fazer uma simulação, ver com a Cianinha tua lá. Ela, a minha ia todo dia me dar banho lá no hospital, me dar banho. Me dar banho, me cuidava, pertinho, de louca de medo que eu partisse. Ou dando graça também. Vai saber o que que era bom pra ela. Mas graças a Deus, tudo certo, né, Renato? Mateando com a erva mate folha, né? Porque para você que aprecia um bom chimarrão, para você que é viciado no chimarrão ou não fica sem um chimarrão, claro, tu tem que ter cuidado, tem que ter assim, capricho na hora da escolha, para que o teu chimarrão fica bem bueno, espumoso, bem topetudo. Essa semana eu tomei, preparei a cuia alguns dias, né? A patroa, melhor dizendo, com aquela erva mate família do pacote azul. Fantástica coisa, de excelente, excepcional. Minha esposa estava adquirindo lá no mercado e tinha uma senhora comprando e ela disse: experimenta essa erva aqui, você vai se apaixonar. Fantástico produto. Aliás, todo produto Fole Família, todo produto que a Fole produz e vende é coisa boa. E eu não tinha experimentado essa do pacote azul, mas vou te contar. É coisa de fundamento mesmo. Para você tomar no fim da tarde, é um chá. É maravilhoso mesmo. Tu sente a diferença quando a cuia é preparada com a erva mate Fole. Fica um chimarrão de excelência, um chimarrão de qualidade. Então tu pode conhecer a nossa variada linha de produtos, como a Fole Família, Fole Moída Grossa. Essa do pacote azul é um pouquinho mais grossa, né? Tem a espuma verde suave, espuma verde tradicional, além de tererês, chás e compostos para o seu chimarrão. Tu quer qualidade, minha gente? Não teime, né? Vá no mercado e peça erva mate Fole a mió de gole em gole. Por isso que eu digo, a vida é dura, mas é para quem é mole. Comece o dia bem cedo, bem tranquilo, com chimarrão de erva mate Fole a mió de gole em gole. Falando Fole, claro, eu preciso, devo e tenho que agradecer o prefeito, me visitou na última sexta-feira, grande Chico, sempre com a cabeça cheia de boas ideias, né? Para passar pro povo, e ele reclamando, assim, tipo assim, uma época muita chuva, outra época muito sol. Digo, prefeito, eu já pude estar lá dentro da Secretaria da Infra, lá da garagem, ninguém vai fazer milagre. Você vai trabalhar, você vai fazer, dá um 8 dias de chuva, você termina tudo que tu fez no ano. Nosso território, nossas estradas são muito grandes, muito, 560, se não me falha a memória, quilômetros, para um município é demais. Só se tu tivesse umas 20 patrolas, e ainda não sei não. O trânsito hoje no interior, Renato, é muito pesado, né? O nosso interior produz muito, muito, muito, muito mesmo. Então é caminhões com 30 toneladas, outro com... É desse tipo. E a estrada de chão molhou, amolece. E vai pro pau mesmo, dá duas patinadas, termina a estrada. Então, prefeito, leva a coisa como tá, que você tá indo maravilhosamente bem, o povo tá reconhecendo isso. Parabéns, continue com essas belas ideias que tu tem, tudo vai dar certo. Uma bela administração que você e o Ida estão fazendo, tá? Acima de tudo, qualidade, honestidade e lisura, né? Sinceridade. Isso aí, prefeito. Renato, eu não quero. Ah, deixa eu vir aqui. Mandar um abraço para dona Maria. Maria do Arvoredo, Renato. É a esposa do nosso querido e saudoso tio Temion. Tio Temion. Bom dia, dona Maria. Um abraço para a senhora. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Diz que fizeram bastante oração para mim. Obrigado mesmo, de coração. Só tenho que agradecer vocês. Ali eu pude ver, pude sentir. Quanta amizade que a gente tem. Pessoal que liga, que quer o bem teu, né? Então, obrigado, só obrigado e mais nada, tá? Vamos atirar duas bonitas, Renato? Só lembrando os ouvintes, né? Hoje aquele programa bem xoxo, não é o Dadalo Paiação que vocês conhecem no domingo, né? Eu venho de 8 dias de hospital, então eu tô aqui bem, bem mesmo, só que não, o astral não tá aquele 100%, mas domingo eu já quero, eu vou derrubar essa mesa domingo, tu deixa? Então tá liberado. Sim, desta maneira. Por causa de uma mineira que me traz na improveira. Já não como nem não durmo, vivo deitado na esteira. Só levanto pra tratar minha besta na cocheira. vida. Na região de Montes Claros, bem pertinho da Bahia, há muitos anos atrás, olha a hora, minha gente, olha a hora, 6h29, mais ou menos. Cultura e o programa Chora Viola. É, coisa boa, 11/12, estamos beirando o fim do ano, né, Dio? Renatinho, pouquinho mais de meio mês para nós encerrarmos o ano. Renato, o que, que aconteceu com a seleção? Que caganeira, né? Que coisa ridícula. Por que que o pessoal tem o capricho de sair daqui e virar o mundo para enganar as pessoas? Quem que não viu que era uma baita de uma enganação? As outras seleções foram lá, treinaram bater pênalti, pegar pênalti, os goleiros e tal. O nosso povo foi lá comer ouro e fazer dancinha do pombo. Mas que coisa. Mas Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que ele não deixa um pontinho fora. Eliminar essas malas, essas alças de mala aí, antes do Natal, até pro povo não ter aquela, né, daqui a pouco chegassem lá, né, para não ter aquela enganação, aquela, o Tite se mate, já saiu tarde, vai, de preferência nem venha mais pro Brasil. Coisa feia, ridícula, né? Você vê aquele, como é que é aquele time lá do Marrocos? Marrocos, um timinho sem expressão nenhuma, ali despontando, tá entre os quatro, queira ou não queira, é o quarto lugar. Argentina, diziam que era quebrada, um cara, dois, três caras ali fazendo a coisa acontecer. Tomara que fique a Argentina só pra premiar o Messi. Baita de um cara, esse cara merece tudo na vida. Brasileirinhos de M, né? Mas tudo bem, ganharam que depois ficam chorando, né? Malaiada. Vamos em frente, moçada, falando da Momolicia, nossa concessionária estilo para Xajim e toda a grande região. Eu falo de motosserras, lavadoras, roçadeiras, sobradores, podadores e pulverizadores. Tu quer qualidade, tu quer atendimento, tu quer a entrega técnica e tu quer assistência técnica? Claro que tu tens que ir adquirir suas máquinas na Momoli. O pessoal faz tudo isso para você, faz com maestria, faz um atendimento especial. Minha gente, a previsão, né? Estamos tendo previsão que agora para fim de dezembro, janeiro, tenha uma estiagem. E não é que talvez fique muitos dias sem água, mas ocorre que o calor é muito grande, né? Nós tivemos essa semana praticamente dias com 60, ou melhor, quase 40 graus de calor. Então, se tem pouca água, em dois dias, com todo esse calor, enxuga, seca mesmo. Então, você tem que se precaver. Tem um açude perto de casa, tem um riacho que corre perto de casa, você precisa fazer bombeamento d'água. Passe lá na Momoli, confira, aproveite, vá já, parcele, faça um negócio lá, deixa tudo instalado. Daqui a pouco você não vai ocupar, melhor ainda se você não ocupar. Mas se precisar uma emergência, você já tem ocupado. Nós temos as motobombas da Estilo, é 100% qualidade. A WP300 e a WP600 com a saída de 2 e 3 polegadas e a vazão de até 63 mil litros por hora. Né? Tem as mangueiras, os acessórios, tudo para acoplar. Você sabe que uma granja de suínos, 2, 3 mil porcos, é uma loucura, né? O consumo d'água é coisa de outro mundo. Então você tem que se precaver. Nós temos também aspirador da Steel com a função de aspirar água, pó, e pode ser usado como soprador. Contamos com toda a linha bebê infantil da Galzerano, qualidade garantida, carrinho de bebê, andador, cadeira para o carro. E também para você deixar aquele pátio bonito, aquele jardim, aquela grama bem aparada. Somos representantes autorizados da linha Trap para jardinagem. máquina de cortar grama, aparador de grama, todos os acessórios, a mangueira para o jardim, rastelzinha, a pazinha, a composteira, né? Agora no verão, a incidência de moscas é muito grande, qualquer coisinha que fique fora de um lugar não apropriado, já dá mosca. Então você coloca casca de fruta, resto de alimento, tudo dentro da composteira, você vai eliminar ou pelo menos evitar moscas e o mau cheiro. E daí você ainda tem um adubo de fundamento para você repor nas plantas de volta. Toda a linha de furadeiras, esmerilhadeira, politriz, parafusadeira, aspirador de pó, a luz e a bateria. E também ferramentas em geral das marcas DeWalt, Stanley e Black & Decker. Tu prepara, tu gosta de construir, fazer murões, cerca? Nós temos furadeira a gasolina, né? Misturador de argamassa, também você adquire a motosserra, tá precisando de corrente nova, já gastou? Corrente de todas as bitolas, temos o óleo para corrente e também lima para afiar. Óleo para misturar no combustível, tudo isso a Momoli te dá, além de vender o produto, ela te dá assistência, ela cuida junto com você da máquina que você adquire, tá bom? Vá para a Momoli, ou melhor, quer mais? Vá para a Momoli, na André Lunardi, 3353-2060 é o telefone. Deixa-me ver aqui, um abraço pro Diquinho, né? Grande Dico, lá da fábrica, né? Dico velho também, tá preocupado com o velho aqui, foi parceiro dele, né? E ele sabe o parceiro que ele tinha e tem. É, então um abraço, Dico, um abraço pra ti, pra tua família, que vocês tenham um ótimo final de ano, um excelente Natal, toda a família reunida, abraço pro Pedrão também, né? Grande Pedrão Nogueira, né? Eia, Pedro, velho, apaixonado como sempre. Também o Luiz Cassiano, Luiz Marinho de Melo. Abraço pro Luiz Henrique Mela também. O Luiz Henrique não anda muito bem, né? Você cuida, piá. Você cuida que o bicho pega, né? Um abraço para todas essas famílias maravilhosas que estão sempre ouvindo o programa Chora Viola. Bom dia, aqui é a família Milani, estamos na escuta, na linha Carola Maia, seu Neiva, dona Claudete. Alô, seu Neiva. Alô, dona Claudete, muito bom dia. Que bom tê-los como ouvinte. Obrigado, minha gente, obrigado. Conheço todos, né? Conheço bem ali a Carola Maia, pessoas queridas, maravilhosas. Tamo aí, tamo junto no serviço. Quando Deus nos der a chance de viver, nós estamos aqui empurrando moda graúda, né? Moda bonita. Opa, bom dia, grande velho. Do... Menos, né, também. Homem escapou, não me estrague esse programa. Um abraço, boa recuperação, Hildo Risotto. Lá, minha... Tem uns que não tem, tem uns que eu acho que querem que o cara... Quer me quebrar? Tem áudio aí, Renatinho? Vamos escutar. Me esqueci mesmo, Dadal. E aí, melhorou, homem do céu? Melhorei. Meu, me assustei quando te vi lá, homem. Tá inchado? Ai, melhorou. Deus é bom, você sabe que Deus só quer os bons aqui. Mas melhorou, Deus que te abençoe. Amém. Amém. Mais um? Bom dia, Renato. Aqui é o Juarez Perim. Diga que a esposa do Dadal tava rezando que ele partisse. É o Juarez Perim aqui dele, Vazir. Que ela tava rezando que ele partisse para ficar sozinha, porque ele incomoda demais em casa. Tu tá batendo a cabeça, né, Juarez? Eu queria perguntar para Marli, a tua esposa, Juarez. Ô, Marli, o que que tu viu no Juarez para carregar uma mala junto contigo? Pobrezinha, se não é a Marli, o Juarez estava pedindo marmita na cidade. É verdade? É ela que sustenta, ele que faz tudo. Ele? Tchau, gadito que tchai, né? Ei, Juarez, um abraço, Juarez. Você sabe que eu gosto de você, você, a tua esposa Marli, muito querida, muito trabalhadeira, pessoas do nosso tipo, né, Juarez? E as briguentas gostam de nós ainda, apesar de incomodar que nem berne, mas nós, elas ainda, diz que a minha diz que é ruim comigo, mas é pior sem migo. Tá bom, um abraço pra Nono, pra ti, Juarez, pra Marli, um abraço pra vó também, né? Espero que vocês tenham todos bem de saúde e nós vamos, tamo junto, isso é uma coisa que vem, às vezes vem pra pessoa se antenar, pra não se ligar e achar que tá tudo bem, porque o ser humano por si só é meio relaxado. Ele cuida de tudo, o resto, troca carro, compra roupa nova, compra isso, compra aquilo, mas o principal, o primordial, que é a saúde, não cuida. Então é bom claro, é difícil passar uma semana que nem eu fazer, mas um apertadinho para se tocar e achar que as coisas não é bem assim, né? Que nem dizia o Raul Seixas, Pedro, as coisas não são bem assim. Tem que se antenar, porque senão o bicho pega. E vamos se cuidar, e a vida que segue. E o Brasil precisa crescer, né, Renato? Tu quer moda? Então meta duas, homem. Nosso amigo já... há muitos anos atrás. Um grande artista nascia, desde garoto mostrava ser um caboclo da bola. Na história que comecei, relembra a vida do rei, o maior mestre da viola. Olha a hora, minha gente, 6:47, mais ou menos, aqui a cultura e aqui a Chora Viola. Eu falar de coisa boa agora para final de ano, Natal é festa, Natal é alegria, tem presentes para toda a família? Claro! No Natal da Leve Calçados é toda loja em 10 vezes com a primeira parcela só para fevereiro. Bem isso aí que você ouviu. Toda loja você vai começar a pagar. Muitas opções, sapatos, sapatênis, tênis, sapatilhas, chinelos, tamancos, sandálias. Toda a loja em 10 vezes com a primeira parcela para fevereiro. Na Confecções, muitas opções de calças jeans, camisas, camisetas, blusinhas, shortinhos, bermudas e vestidos. Toda a loja em 10 vezes você vai começar a pagar somente em fevereiro. Então você não tem argumento para não fazer um crediário, minha gente, comprar, vestir toda a família, calçar, né? Você compra agora, né? Deixa todo mundo bem vestido, todo mundo bonito, passa um Natal fantástico e tu vai começar a pagar em fevereiro, ainda parcela em 10 vezes. Muito fácil, compra 1000 lá de calçado, vai lá, compra mais 1000 de confecções, né? Tem 2, 3 filhos, 4 filhos, sei lá, e você veste toda a família bem facilzinho, né? Não vai estragar o seu orçamento. Nós temos 2 lojas em Xaxim, na Plínio Arlindo Nenez Leve Confecções e ali na 10 de novembro Leve Calçado, ampla, moderna e bonita para vestir e calçar bem o nosso povo? Claro, só pode ser Leve, o crediário mais leve para você pagar. Atenção, comadre, atenção, compadre. Você tá preocupado, tá chegando o fim de ano, né? Você não conseguiu botar a casa em ordem, ainda resta algumas contas a pagar. Você está sendo pressionado, às vezes, pelos credores, o pessoal te cobra, e daí não é um Natal legal, não é um Natal bonito. Eu vou te dar uma dica para você, daqui a pouco tu deve lá uns 5 conto. Vá para Mega Financiamentos, minha gente, vá para Mega, você que é pensionista, ou beneficiário do LOAS, ou BPC, do INSS. Tu vai lá, tu pode retirar até 17 mil conto numa carcada só. Mas se tu deve 5 conto, vai lá e pega 5 ou pega 6, guarda em Milão para fazer a festa pro final de ano, para a família merece um churrasco, né? Uma festinha bonita pro Natal. Aí você pega aquele dinheirinho, aqueles 5 conto que você vai tirar, paga todas as contas, né? Paga, vai lá na cidade, rastreia 10 aqui, 20 lá, 50 lá, paga tudo, não deixa nada para trás. Vai começar o ano livre, leve e solto. Aí você parcela, já vem descontado no seu benefício, né? Retire estritamente o que você precisa para pagar. Não vai lá retirar. Se tu não deve tudo isso, não precisa receber ou retirar 17 mil. Paga todas as contas, entra um ano novo bom, você começa a trabalhar, né? Desconta aquele pouquinho por mês, pelo menos você fica livre, leve e solto, sem incomodação, sem ninguém te enchendo o saco. Você precisa do dinheiro, então procure a empresa séria, gente. Empresa séria, que há mais de 17 anos está no mesmo endereço, Mega Financiamentos. Além de tudo, ela tem as melhores taxas de juros do mercado para você fazer seu empréstimo consignado. O que é interessante? São pessoas conhecidas, pessoas daqui, residem aqui, moram aqui faz anos e vão terminar a sua vida aqui em Xaxim, vão ficar, né? Enquanto eles existirem, eles estarão aqui. Claro que você pode confiar, você olha olho no olho. Não é picaretagem, minha gente, é coisa séria. É. Às vezes aparecem as empresas fazendo um milagre, não, porque eu te dou mais prestação, eles te engatam. Né? A vida inteira vão embora e te deixam você com o problema. A Mega não. Né? E vai lá e eles explicam direitinho como é que tu vai proceder. E o dinheiro sai na hora. E ainda se você quiser fazer antecipação do saque do aniversário do seu FGTS, Procure a Mega Financiamentos, atendimento rápido, bem no Carçadão, na praça, aqui em Xaxim. O endereço é fantástico, é praticamente vitalício. Chegou em frente à igreja, na praça, naquela rótula, melhor, naquela lombada elevada. Do ladinho ali está o escritório, no térreo, os veinhos vão lá, não precisa estar subindo escada. Maravilhoso. 99906-0216, 99906-0216. Agora, para final de ano, você vai talvez fazer um evento com os seus colaboradores, sua empresa, né? Precisa de um som. O pessoal vai fazer um bailinho para confraternização, ou você vai fazer uns bingo para o pessoal. Contrate o som do Marcelo da Mega, né? É fantástico. Pequeno, médio e grande, você. O melhor som, não de Xaxim, da região. Você fala, né? Som do Marcelo Bassi. Bom, bom também. Né? Fui bem, né, Renato? Não. Fui louco de bem. Deixa me ver aqui. Opa, nananana, tá, já foi. Bom dia, tudo bem? Bom domingo a todos. Que bom que o Dadalo está melhor. Um abraço para vocês. Isabel Valls. Ô, dona Isabel. Obrigado, querido. Tô bem. Graças a Deus. Foi bastante ruim, bastante forte, pesado, mas eu tô bem, tô excelente. Só que nem diz o doutor, se cuida, né? Que tu não é mais criança. É judício um pouquinho. Veio, né? É o diabo na coivara. Tem áudio, Orlando? Tem. Vamos escutar. Bom dia. Ô, Dadão, tá vivo? Calma, tá vivo, tu sabe, né? Que eu não tô aqui, homem. Aqui no interior nós estamos comendo meio verde. Se demorar um pouquinho, eu vim buscar vocês, uma espiga, né? Nós vamos botar o churume de porco, né? Tu sabe daquela história, né? Do falecido Tonini e que eu te avisei que nós botamos o churume de porco no milho pra ninguém roubar, né? Certo. Falei, ô Dadá, se tá vivo, um abraço. Se não tá vivo, fazer o quê? Mais vivo. Um abraço, mesma coisa. Obrigado, Pingo. Mais vivo do que nunca. Graças a bom Deus, né? Tô vivo. Essa história é. O pessoal iam lá na casa do Pingo Moresco, parecido Tonini do Besc, né? E uma equipe lá, um 7-8. E tinha uns que na volta eles paravam na lavoura e levavam borsada, né? Duas, três borsadas em mim. E eles iam bonitão, camisinha branca, tudo. E o que o Pingo fez foi lá e pegou o churumeiro e deu uma sameada de churume nas beiradas. Aí o cara entrou lá, peça se ele entrou ainda. Mas Pingo, eu acho que até mais prático. Não, não me dê trabalho, Pingo. Você sabe que você não pode me dar trabalho. Tu tá todo dia na cidade ou vem várias vezes por semana. Você pega e traga, não precisa ser muito, umas 60, 70 espigas de milho. Que dê. Que dê pra semana. O caboclo diz um atio, né? Traz um atio de mim, vem aí na bodega, toma uma e daí nós prosseguimos grande, que fica a caminho pra ti, tá bom, Pingo? Abraço, meu irmão, um abraço pra tua patroa também, que é muito ouvinte e gosta muito do Chorar Viola. De coração, então. Fechou? Bom dia, Dadão. Oi, Fernando. Oi, pra Fernando. Zelame. Diga-me. Xaxim, aqui na Lagoa da Pedra, aqui no Sítio Toca da Onça. Bafo, eu ofereci uma música, pô. Pro Moacir Provence. Sete palavras. E dizer que hoje eu levantei 5 horas e desci na sanga tomar um banho. E a sanga agora fica pra vocês, matando, por enquanto. O programa. Obrigado. Beleza? Obrigado, um Zé. Obrigado mesmo. É uma das coisas que eu fui proibido, Renato. Por enquanto, o doutor diz, dá o banho na sanga, nem pensar. Então, vocês que tomem o craquento, né, vocês que nunca tomaram banho de sanga, aproveite que tive que dar um tempo agora, para modas para harmonia, né? Faz o seguinte, Renato, atira umas duas bem graúdas. O Salete, o Leo já acordou ou tá ainda enchendo o saco na cama esse velho? Faz um chimarrão graúdo aí. Moda bonita no Chorar Viola. Mandou ceia. Vejo os pés dos discípulos seus. Em seguida ele falou: vocês façam como eu. Vou pra casa de meu pai, da onde a gente desceu. Um de vós vai me trair, até Pedro vai fingir que nunca me conheceu. Levanto os olhos pro céu. Minha gente, pontualmente 7 horas aqui a cultura, aqui é Chora Viola. Vamos falar de panificadora Royal? Claro que vamos. Suas delícias, suas gostosuras do dia a dia, mais de 30 anos, né? Panificadora Royal, agora para final de ano, você quer fazer encomenda? Aquela torta para família, aquele bolo maravilhoso, pão, né? Cucas deliciosas. Tu sabe que lá na Panificadora Royal todos os produtos que são feitos são assados ou cozidos, né? E mais de 80% que lá é produzido é produtos que não, ou melhor, todos os produtos que lá são produzidos não contém conservantes. Nós prezamos pela qualidade. Você do interior, você das comunidades, você dos bairros, tu vai promover o seu evento, então lembra-te, faça o pedido lá na Panificadora Royal, né? Agora é final de ano, né? Hoje nós temos a festa ali na linha Rui Barbosa II, deixa-me ver, primeira, Rui Barbosa primeira, até éramos para nós estarmos presentes, mas devido ao ocorrido, não deu, né? A gente tem que tirar o pé, umas horas tem que tirar o pé, então, né? Tem que fazer a coisa acontecer para não daqui a pouco não se comprometer. Mas hoje então tem uma grande festa ali lá na nossa linha Rui Barbosa primeira, festa em honra a Santa Luzia dos Óleos, né? Grande festa, 10h30, missa animada pela equipe de liturgia da Nova Brasília, churrasco grande no meio-dia. Tu quer reserva ainda, você quer ligar para ir lá? 989-27-5822 com Adevaldo, 988-54-5925 e 988-07-2715 com o Leonel. você pode participar então ainda desta grande festa lá na Rui Barbosa Segunda. Rui Barbosa Primeira, não sei por que eu tenho Segunda, no, né? Aproveita então. E depois, é claro, agora vem final de ano, só temos dois finais de semana. O próximo já será dia 18 e o outro é o Natal. Então, praticamente, as festas se encerram, né? Dá uma trégua, volta com tudo em janeiro. Então, em janeiro, você pode fazer seu pedido lá na Panificador Royal, Capão, Cuca, Bolo, que nós iremos anunciar o seu evento aqui através da Rádio Cultura, tá bom? Louco de bem bom, sejamos parceiros mais um ano. Se Deus quiser, ele quer. Vamos falar da mecânica do Ivo, que tu quer qualidade, que tu quer fazer uma revisão no teu carro, você quer deixá-lo bem bom, você vai fazer uma viagem agora para final de ano, vai lá pro estado de Rio Grande do Sul, pro tarde a São Paulo, né? As viagens mais longas, então faça a higienização do ar-condicionado para ir bem bonito. Revise freio, ponteira, faz um scanner de injeção, veja se o escapamento não está com problema, troque a correia dentada, troque os óleos, deixa tudo em dia. Para isso, tu tem que levar seu carro, deixá-lo lá na mecânica do Ivo. Na Senador Nereu Ramos, bairro Guarani. O zap é 991-59-0105 ou no 99993-1857. Eu falei e disse mecânica do Ivo. Louco de bem bom, deixa me ver aqui. Um abraço pro compadre Nilo Pereira, ligou pra nós, né? Ligou, tá, o pessoal de Chapecó lá estão ouvindo nós, o programa Chora. Bom dia, seu Nilo. Capricha aí no almoço pra gurizada. Tá bom? Louco de bem bom. Dona Odila Betu, muito bom dia, Dona Odila. Também o Vinto do Chora Viola. Seu Palauro, aquele abraço, seu Palauro. Prosseguimos muito com ele, né? Mandar um abraço também para essa figura fantástica, né? Que a gente é muito. Aliás, já era meio conhecido, ficamos bons amigos, seu Valdir Portela. Bom dia, Valdir. Melhorou, homem, velho? É, daqui a pouco tu tem pedra na vesícula aí, eu tenho que ir lá fazer uma explosão. seu Valdir, um abraço pra ti, pra tua esposa, né? Pessoas muito queridas, né? Pessoas de fundamento. Deixa-me ver quem mais é que tem aqui. O Paulinho Mendo, alô Paulinho, bom dia. Tem áudio aí, Renato? Vamos ouvir um áudio. Alô, seu Guido, bairro Primavera, Guido Dallarri, bom dia, seu Guido. Tamo junto aí, tamo junto, seu Guido. Calor, velho, de partir o chão, mas estamos indo louco de bem, né? Tá quase 100%. Vai melhorar. Vamos lá. Dadal e Renato, eu quero fazer um pedido pra vocês aí, se for atendido, beleza. Diga. Quero que você mande uma música aí pro Glicério Chumisque, meu amigo, pra ele e a esposa dele aí, que tiveram uma perca grande esses dias, perderam o filho. Popular Chumisquinho, um baita de um cara, ó. E queria ver se pode mandar uma música pra eles aí, os meus amigos aí. Pra ele e a esposa dele, Glicério Chumisque. Obrigado. Tá bom, Lércio. Tá bom. Claro que vou mandar um abraço pro seu Glicério, nos nossos sentimentos, né? Sua esposa. Aliás. Desculpa. Aliás, eu tava no meu quarto, né? O Chumisquinho faleceu às 2h20 da madrugada, tava lá no mesmo quarto, do ladinho, a gente presenciou, né? Quando ele partiu. É difícil, né, cara? Então, imagine a mãe dele, né? A esposa do seu Glicério, esteve lá pela parte da tarde. E vai fazer o que? Nada pode fazer, né? De noite ele faleceu. Ele, inclusive, levantou pouco antes, né? Foi no banheiro, sei lá se era a força da morte, né? E em seguida voltou e só escutamos o respiro do. Pra tu ver, mas Renato, tem uma coisa pra te contar. Queria falar primeiro, acabei passando batido. O nosso povo tá muito doente. Muito, muito, muito. A Covid estragou o mundo. Detonou com as pessoas. Eu duvido que o cara, a pessoa que passou Covid ou assintomático, que nem sentiu, que ela não ficou com sequela, com problema. Está dando infarto, né? E a incidência, eu li uma reportagem, a incidência de infarto vai ser muito grande, é muito, o Covid é muito forte, a vacina muito forte. Então, o que estava bom, estragou, desregulou. Eu quero crer e acredito que até para a medicina, para os médicos, hoje a coisa é terrível, porque você não sabe nem, daqui a pouco, nem avaliar um paciente de tão. Pensa que é uma coisa e é outra. É impressionante como as pessoas estão, assim, judiadas. É, Covid fez horrores, fez. É, não comparando, Renato, é um carro que tomba, carro novo tomba. Você arruma ele, você pensa que fica perfeito, sempre vai te dar um problema, sai do plumo, sai do eixo, fica esgueiado, fica, e a parte mais fraca vai quebrar, e é assim que vai acontecer. Então, portanto, gente do céu, vamos se cuidar, que o bicho é bem mais preto do que parece, né? Esse tarde Covid, esse demônio podia ter ficado lá onde nasceu, que não tivesse vindo para cá. Eu sou testemunha viva, porque eu era uma pessoa muito forte, peguei dois Covid e agora deu mais troço aí. Mas esse inferno aí não vai me levar. Se Deus quiser, eu quero incomodar muito, muito ainda na vida. É. Eu tenho só uma pessoa que me leva, aquele lá em cima. Aquele lá me leva a hora que ele quiser, agora o restante ninguém. Meta duas aí só de nervoso. Você também, da mesma sina se queixa, querendo viver comigo, mas o destino não deixa. Se a gente pudesse arrancar do pensamento e sepultar a saudade na noite do esquecimento, mas a sombra da lembrança é igual à sombra da gente. Pelos caminhos da vida, ela está sempre presente. Vai, lembrança, e não me faça querer um amor impossível. O lembrar nos faz sofrer, esquecer é preferível. O que adianta querer bem alguém que já foi embora? É como amar uma estrela que foge ao romper da aurora. Da nossa mente, horas distantes vividas, longas estradas que um dia foram por nós percorridas. Apague com a mão do tempo os nossos nossos rastros deixavam. Como flores que secaram no chão do nosso passado. Com 17 Cultura e o Chora Viola, estamos de volta falando das ofertas do fim de semana econômico do nosso Super Santa Marta. Para você aproveitar, preparar aquele almoço de patrão, então hoje, carne bovina Arcate, o filé duplo, R$39,95 ao quilo, bife bovino colchão de fora, R$32,90 ao quilo. Costela suína com lombo e com pele, R$16,99 o quilo. Costela congelada, ou melhor, costela bovina janela do chefe congelada, R$24,90 o quilo. Cerveja Skol Pilsen lata 350 ml, R$2,69, 2,69 unidade. Cerveja Budweiser lata 350 ml, 3,49. Se dirigir, não beba. Super Santa Marta também você tem que procurar, vizinho. O tabloide grande, quando tu fores comprar, nós temos uma infinidade. É um mercado completo, um mercado hiper grande. Então, quando tu fores fazer o rancho, vá com calma, tire uma meia tarde ou de manhã, amanhã toda, vai lá, faz economia, procure bem todas as gôndolas. Nós temos promoções, se você não encontrar alguma, peça para as meninas que te atendem lá, vão te atender super bem, com aquele carinho, com aquela simpatia. Lembrando que toda quarta, toda quinta e sexta-feira nós temos o grande feirão de frutas e verduras, né? Quantidade, qualidade e variedade, nacionais e importados. Final de semana você pede o seu assado, né? Não quer fazer um churrasco, não quer se preocupar, deixa por conta deles que eles fazem tudo. Costela de porco, costela de gado, frango assado, frango recheado, é uma maravilha. Amplo estacionamento, né? Na Giacomo Lunardi, 3353-9500, eu falei Super Santa Marta. Minha gente, a Somasa Móveis está matando a pau agora para final de ano, muitas promoções. Então você quer trocar um móvel, tu quer trocar o sofá da sala, você quer trocar a geladeira, o fogão, o freezer, né? Você tem alguma coisa para você adquirir, você quer colocar, quer comprar um celular novo. Você viu que eu adquiri um celular novo, Renato? Eu tô ligado no mundo agora, homem. Tô ligado no mundo, né? Mas não sei trabalhar, o homem. Então você encontra da Samsung celular, né? Lá na Somasa Móveis. Maiores informações, tu quer se inteirar dos assuntos, então entra em contato com a equipe da Somasa, redes sociais 3353-2226 ou então pelo Zap Zap. Toda a linha Barbie também 12 vezes tu encontra lá na Somasa. 3-4 grandes lojas, Xaxim, Coronel Freitas, Cordilheira Alta e agora em Entre Rios. Falei e disse Somasa Móveis, rede toque lar. Bom dia, Dadal, desejo melhoras, manda uma música aqui pra nós, Belo. Oi, Belo, um abraço, meu irmão. Você sabe que nós temos uma amizade bonita de muito tempo, né, Belo? Abraço, também tenho um carinho, um respeito grande por vocês, tá? Bom dia, tudo certo, saúde, sucesso, Dadal. Manda um alô pro Dalmolin, Pedro Bernardi. Abraço, um alô pra todo esse povo querido. Pois é, os meus irmãozinhos, o Dalmolin, me ligaram, quiseram saber. Seu Ângelo, seu Vino, que bom, né? Abraço, meu povo querido. Obrigado mesmo, sabe que eu gosto de vocês. Obrigado mesmo. Bom dia, Dadal, seja bem-vindo, Dadal, Paulinho Mendo. Ô, Paulinho, abraço, muito obrigado. Saúde, Dadal, abraço, bom dia. Abraço da família, toda a nossa família. Ô, Gildomar, grande Gildomar Miquelon, grande vereador, pessoa amiga, culta, querida, honesta, né? Você e tua família. O carinho que eu tenho por você, eu não preciso nem te contar, você sabe, né, Gildomar? Bom dia, compadre Adal, manda uma música boa, Doraci. Alô, dona Doraci, aquele abraço todo especial, também ligado com nós. Dona Rose, alô, dona Rose, seu Valdir, da La Costa, lá do Rodeio Bonito, muito bom dia, obrigado. Pega o telefone aí da mecânica do Ivo, tu quer uma revisão no carro, dona Rose? Você chega lá e diz, Ivo, o Dadal falou bem de você, se você der problema no meu carro, eu vou me entender com ele. Ali é sucesso, dona Rose, ali é coisa grande. Conheço a fera, conheço o profissional, todos os nossos carros, da minha família, meus amigos aqui da rádio, todos os trabalhos realizados lá, porque primeiro você vai pela competência do cidadão, né? Gente boa, competente, ali é coisa grande. Tá bom, dona Rose? Um abraço, um beijo pra senhora, um abraço grande pro seu Valdir também. Obrigado pela audiência. Renato, fazer uma ressalva lá do hospital, né? Pessoal, que equipe maravilhosa que nós temos lá no hospital. Que atendimento fantástico, né? Não comigo, com todo mundo, né? Todas as pessoas super bem tratadas, aquela mulherada lá, super bem treinada, né? Desde as meninas que fazem a limpeza, a menina que entrega café, que entrega lanche, que entrega comida, as enfermeiras, né? Sempre sorridentes. Que você pegar um turno, pegar um dia pesado, que nem foi pego lá no hospital, ninguém merece. Aquilo é pior que um presídio, né? Mas elas sempre sorridentes, queridas, né? Te dão aquele estímulo, aquele ânimo. Tem lá do Rio Grande Amado, lá de Pelotas, né? A Márcia lá de Pelotas, que menina querida, fantástica, né? Tem lá da como é que é a terra do Sarney lá, Renato? Das dunas lá, do Maranhense, lá do Maranhão. Lá do Maranhão tem meninas que trabalham lá. Tem de todo o estado, tem da região, tem daqui. É fantástico. Direção tá de parabéns, todo o pessoal do hospital. Tratam com igualdade. Todo mundo. Fantástico mesmo. Olha, só tem que agradecer tudo que eles fizeram pra gente, cuidando e tal. Os médicos também, profissionais excepcionais. Betinha, ô Betinha Jaquine, você que ouve sempre o programa Chora Viola. Talvez as outras meninas estejam de serviço e não possam estar ouvindo, né? Mas eu sei que você é uma assídua ouvinte do programa, você e a filha do Tilly Merlin, que eu esqueci o nome, manda um abraço para aquela querida também, que trabalha daí no lá no negócio de vacina, né? Na sala de vacina. Mas você, Betinha, trabalha no hospital também, você manda um abraço, diz que o Dadal falou muito bem, porque vocês merecem ali do hospital, tá? Ah, coisa boa! Moda bonita, Renato! Tem áudio? Meta! Bom dia, compadre Dadal. Bom dia. Roda aí uma música aí pra nós escutar, que estamos aqui tomando um mate caprichado. Eu um deixo. Topetudo de primeira, debaixo do pé de vergamoteira, aqui na que sombra. Tá malo, homem. Roda aí uma música pra nós, quero oferecer pra minha esposa, dona Ivanete. Mas que tal, tá de bem, então, que média, hein? Com Daniel. E o seu Camilo, o reino encantado. Eu quero oferecer lá pro meu companheiro de serviço, o Adi Assis, deve estar tá pregado no caixão de abelha lá. Tá bom, roda aí pra nós. Tá bom, tá na corda. Pediu, levou. O João, como é que é o nome do João? João Moraes Chapecó. É uma do Teodoro que pediu uma música, uma letra fantástica. Ela não é bem viola, tem uma gaitinha no meio, mas a letra dela é sensacional. Meta, Renato. Todo mundo canto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra pata bezerro, e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam. Um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas e bois de primeira, quatro cangas, 16 cansis, encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião e acabou-se o meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas e o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marcou saudade de um tempo bom que já se foi. Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi. Esquecido, Renato, embaixo da figueira, o nosso velho carro de boi. Ei, Zé Camilo, né? Seu Daniel, 7:32, mais ou menos, cultura e chora viola. Pra você que aprecia um bom chimarrão, vou te dar a dica certa, né? Você que gosta do chimarrão, você que é viciado no chimarrão, tu tem que ter o capricho na hora da escolha para um mate coiudo, um mate de excelência. Tu sente a diferença, claro. Erva mate fole. E tu tem opções, né? A empresa te dá opções, vai do teu gosto, vai do teu paladar, né? Todas são excelentes, mas sempre tem uma que você se apega mais. Nós temos a fole moída grossa, fole família, espuma verde suave, espuma verde tradicional. Nós temos tererês agora no verão, a piazada mata pau, né? Mate gelado. O meu netinho que diz: vovó, vamos fazer um teiê. E ele gosta de um teiê. Compostos e temperos para o seu chimarrão. Chimarrão de excelência, claro, você faz com a erva mate fole. A indústria, né, produzida pela indústria ali na Vila Fole, há quase um século produzindo qualidade. Minha gente, é uma empresa que tem quatro gerações, só cresce e só produz produtos da melhor qualidade. Só tem que ir bem, né? O pessoal preza muito que pela limpeza, primeiro lugar no mundo em limpeza. Tem um nome específico, mas diz respeito à limpeza, sem nem nada de de assim, de alguma coisa dentro, um outro produto, uma, digamos, uma terrinha, um galho de uma outra árvore, é 100% erva mate. Aí vem a equipe de profissionais que vai lá para colher essa erva. Por quê? Porque eles sabem o ponto da colheita, quando ela está madura, né? Cortam ela, né? Já colocam nos panos, já faz aquele bolão, já leva para o caminhão, já leva para a indústria, e lá tem os mestres, o pessoal que sapeca, cancha e deixa o produto dentro do pacote da melhor qualidade. Erva mate fole, eu diria que é um show. Então, tu quer qualidade? É a maior, ou se não a maior, uma das maiores ervateiras do mundo, né? Do Brasil, melhor, do Brasil. Nossa região tomou conta, tá bom? Erva mate fole, por isso que eu não canso de dizer, é a melhor de gole em gole. Então a vida é dura para quem é mole. Comece o dia bem cedo, bem disposto, bem tranquilo, com chimarrão de erva mate fole. Carlão Rotava, muito bom dia, Carlão. É, as coisas são assim, né, Carlão? É, bem, olha aqui, ó. Marlene, bom dia, querido. Bom dia, Marlene Merlini. Tá ouvindo nós, a filha do Chile, né? Ela e a Betinha trabalham lá na sala de vacinas. Aliás, fui lá fazer vacina da hepatite, Renato. Eu tenho um estabelecimento. Tu sabe que eu tenho um estabelecimento. E tu precisa ter carteira de saúde, então tu tem que ter as vacinas em dia. Então fui lá fazer a vacina da hepatite e a Marlene aplicou a vacina. Eu disse: Marlene, acho que tu tá vendendo a vacina, porque não dói, não faz nada. A mão dessa mulherada aí é fantástica, né? Impressionante. Quando tu pensa que elas pegaram na seringa, elas já fizeram a vacina, você não sente. E ainda tem uns frouxos que tem medo de tomar a vacina, né? Tinha que dar na cabeça para eles sentir. Obrigado, Marlene. Obrigado, querida, por você ser ouvinte do Chora Viola, Betinha também. Vocês são maravilhosas, vocês são fantásticas mesmo. E o Tilenol, claro, meu irmão, né? Ô, Tile, tá na hora de funcionar o trator, vamos cedo amanhã, né? Falar no Tile, mandar um abraço pro Tonho também, né? Tonho Pinzeta. Alô, Tonho! Dona Marlene, muito bom dia, devem estar mateando vindo nós. Um abraço todo especial. E falei da Bete, claro, que eu tenho que pedir pro seu tranquilo. Tranquilo, seu tranquilo. Abraço pro seu tranquilo, Jaquine, que é o pai da Bete, né? Pessoa muito querida também. Todo mundo vindo nós, vindo a gente, né? O seu Ledinho Curtarelli, bom dia, seu Ledinho. Tudo certo, Ledinho. Tamo aí, tamo empurrando com os dois pés e vamos cabecear também. Obrigado às vezes até pelos conselhos, né? Muito obrigado. Bom dia, meus queridos amigos. Estou feliz em saber que você, Dadala, está novamente conosco. Eu não partia. Muita saúde, manda uma moda boa aos quatro cantos da casa. Não lembro quem canta. Um abraço da família Piana. Piana e Palauro, Deus abençoe. Oi, querido. Obrigado, menina. Obrigada. Filha do seu Palauro, lá esposa do Piana. Obrigado mesmo, de coração. Os quatro sebos não rodamos ainda, né? Tá na corda? A segunda desse bloco, né? Então tá, já vai sair depois da... Bom dia, Dadal, tudo bem? Deus no comando, compadre Cerso. No comando, sempre Celso. Obrigado, querido, obrigado mesmo. Ademir Carneiro. Como é que é aqui, meu? Craveira e Cravinho, Ademir. E o Bastião, claro, o Bastião tinha que ligar, né? O Bastião Cardoso, nós. Fala o seguinte, então, roda a primeira e depois vou rodar os quatro cepos da casa pra essa família muito querida ali, ó. Família Palaoro e também a família Piana, né? Conversei muito com essa moçaiada aí, com esse povo aí, né? Durante eu estive lá no hospital. E é bom a gente se conhecer, né? Às vezes tu tem uma impressão, ou às vezes não conhece não a utilidade, mas a categoria, a competência, a humildade, a sinceridade das pessoas, e você conversando, tudo isso vem à tona. Então é maravilhoso mesmo. Meta essas duas, então.

peço licença, minha proteção, pois agora eu revelo como é essa nossa grande fortaleza, é que sustenta nossa casa de pé. Num canto coloquei Virgem Maria, no outro canto está firme São José, lá no outro a Senhora Aparecida, no outro canto Bom Jesus de Nazaré. Olha a hora, minha gente, é 7:45 mais ou menos, estamos aqui de volta. De volta, tocando o sertão, falando da Momolicia, nossa concessionária Estil. Uma grande loja, tudo que nós vendemos somos representantes, cuidamos de você, cliente, e cuidamos também da máquina que a gente vende para ti. Não queremos que ela te dê problema, mas se der problema, claro que nós estamos prontos, estamos a posto a solucionar, né, para que você nunca saia prejudicado. Eu falo de motosserras, lavadoras, roçadeiras, sopradoras, podadoras e pulverizadores. Aproveite, né, parcele, faça sua compra da motobomba da Steel WP300, WP600, com saída de 2 e 3 polegadas, com a vazão de até 63 mililitros por hora. E você não se incomoda, né? Tem tudo, tem mangueira, os nípios, tudo para acoplar, para ser, assim, para deixar a máquina funcionando. Contamos também com toda a linha da bebê infantil da Galzerano, qualidade garantida, carrinho de bebê, andador para o carro, aspirador. Da Steel, com a função de aspirar água, pó, e ainda pode ser usado como soprador. Toda a linha Trap para jardinagem, aliás, cuidamos de todos os setores, né? Tem aquela grama bonita lá na tua propriedade, lá na tua fazenda, precisa máquina de cortar gramas, aparador de grama, né? Tem a mangueira para o jardim, mangueira siliconada, tem a enxadinha, aracelzinha, pazinha, e a composteira que mata a pau, que elimina moscas e o mau cheiro. Motosserra 170, 1149 em 3 vezes de 383 e a 180 em 1249 em 3 vezes de 416. Toda a linha de furadeira, esmerilhadeira, politriz, parafusadeira, aspirador de pó, a luz e a bateria, e ainda ferramentas em geral das marcas DeWalt, Stanley e Black & Decker. Óleo para moda e a corrente, e óleo para moda e o combustível. E a lima, claro, dá uma resvalada numa pedra, daqui a pouco tu tem que dar uma corrida de lima, não, sério. A Mole é fantástica, é uma casa perfeita. Você, por exemplo, que tem um sítio, tu vai fazer um trabalho, tu tem que ter um maquinário para você, para facilitar o teu trabalho. Se tu for lá pegar com o facão martelo e teceta, e aquele serrotinho de mão, tu tá lascado, né? Então, tu tendo todas as máquinas ali do teu lado, precisa de uma maquita, um cortezinho, tá ali. Precisa um corte maior, uma motosserra, tá aí. Precisa furadeira, precisa esmerilhadeira, parafusadeira. Cara, tem tudo, que facilidade, homem. Momolicia, facilitando, né, a vida do nosso povo. Louco de bem bom. Renato, tem áudio, alguma coisa aí? Tem áudio. Vamos ver então. Bom dia, povo da Rádio Cultura. Opa, de Xaxim. Quem? Rodada, que bom escutar de novo tua voz aí. Diga, forte, seu Arlindo. São passagens, mas que a gente sempre vence, né, seu Dadal? E vamos que vamos, não podemos se entregar de jeito nenhum, né? Vamos forte e firme, e nós precisamos escutar todos os domingos de manhã essas músicas lindas, modas de viola, um programa bonito de manhã, as modas de viola. E eu pediria, se fosse possível, você tocar aí a música bonita, moda de viola, o eleitor envergonhado. Vamos tocar, cê... botar na corda, Renato, depois vamos botar. Viu? É isso aí, senhor Arlindo, isso aí, estamos de volta aí, então, enquanto nós puder, vamos empurrar, madão. Eu brinco com o seu Arlindo que eu peço ser Arlindo ou Ar Puro. Vale as duas coisas, né, Renato? Vale. Grande, seu Arlindo. Polaca oferece pro Rafael? Perusso? Ah, dona Polaca, lá é cunhado, né? São cunhado da Polaca e do Dico, seu Perusso. Grande Perusso. Tá de aniversário quando, Renato? Quarta-feira. Ele esteve, vai, estará? Parabéns, então, pro Perusso, pro Rafael, né? Ele, o Rafael deve ser filho do seu Perusso, cunhado, é sobrinho da Polaca e do Dico. A Tonha, a avó, né? Diana, o Andrei e o Dico, olha aí, ó. Viu como acertei? Ramirich, ô, seu, tava esquecendo do meu... nos encontramos. Seu Amirich, bom dia, Amirich. O Baixo. O Baixo tocou muitos anos no conjunto dos Cancioneiros, depois dos Divinais, lá no Lajado, e eu não tinha mais proseado e nem visto o vivente. Olha onde é que nós fomos se encontrar no hospital. Proseamos grande, contamos de quando, quantas namoradas nós tínhamos. E ele tinha muito mais namorada. O homem era um namorador que era uma praga, né? Onde ia, tinha, levava duas ou três. Tem mulher chorando até hoje por causa do Baixo. É, tem. Te dou certeza absoluta que tem mulher chorando. Abraço, meu irmãozinho. Amirich. Ele é Henrique, se não me engano. É quase isso aí, é. Mas o Amirich, o baixo, o baixista dos Divinais. Amirich, tá, deixa eu ver. Beatriz, de Chapecó. Bom dia, dona Bea. Lá de Chapecó também ouvindo nós, de coração. Jenny, muito obrigado, bom dia também, tá ouvindo nós. Tá na corda moda, Renato? Ei, modão bonito. É chora viola. Hoje minha morada é lá dentro do mato, lugar que é de fato bastante isolado. Lá não tem estrada nem sirva de carro, é trilheiro de barro, é terreno alagado. Não existe ponte, minha passarela é apenas pinguela de tronco tombado. E mais 4 horas de mata fechada dentro das picadas feitas de machado. Fiz a minha choça com 4 forquilhas, lá dentro da ilha estou refugiado. Não sou pescador, nem sou caçador, sou um eleitor que está envergonhado. Lá não ligo rádio, não quero notícia, com tanta injustiça estou revoltado. Não vejo jornais e nem televisão, pra não ver o ladrão que eu tenho apoiado. Muitos me perguntam se não tem receio de viver no meio de bichos malvados. Aqui sei que tem muitas onças pintadas, tem cobra enrolada e de bote armado. Mas sempre respondo, isso não é perigo, maior inimigo não vem pra esses lados. Tá sempre andando de terno e gravata, distante da mata e de carro importado. Sei que tem prefeito e tem vereador, tem governador, ministro e deputado. Que vende a palavra por mixaria, se torna anistia, é fato consumado. Eles que são urutus, cruzeiro e os brasileiros estão sendo atacados. Como é que pode o povo ser feliz, vendo o seu país ser sempre lesado? Sebastião Rodrigues de Carvalho, foi carreira e com saudade, lembro o tempo de trabalho. Hoje eu moro na cidade, mas nem de casal não saio. eu começo a lembrar. Parece que tô escutando meu velho carro cantar. Eu nasci pra ser carreiro, não negou meu natural. Na região de Montes Claros. Faltando mais ou menos 3 minutos para as 8 horas, estamos de volta aqui falando de coisa boa, claro, né? Festa, ou melhor, Natal é festa, Natal é alegria, tem presentes para toda a família, é verdade, na Leve, minha gente. No Natal da Leve Calçados é toda loja em 10 vezes com a primeira parcela para só fevereiro, para só em fevereiro. Muitas opções de sapatos, sapatênis, tênis, sapatilhas, chinelos, tamancos e sandálias. Toda loja em 10 vezes com a primeira parcela para fevereiro. Na confecções também muitas opções em calça jeans, camisas, camisetas, blusinhas, shortinhos, bermudas e vestidos. Toda loja em 10 vezes com a primeira parcela para fevereiro, é só a Leve que faz, minha gente. Nós temos o privilégio de termos duas grandes lojas, na Plínio Arlindo Denez, Leve Confecções, e ali na 10 de novembro, a Leve Calçado, ampla, moderna e bonita, vendendo bem, vendendo bastante para a mulherada. E bem gerenciada, bem direcionadas, bem geridas pela nossa querida amiga Lia, a gerente da Leve. Lia, querida, quero te desejar sentimentos, né? O passamento do pai dela essa semana também, perdeu o pai, então é a vida que segue, né, Lia? Nós que ficamos, vamos tocar o barco. É, deu uma queda de energia, deu um cortão de energia, eu tava proseando aqui, fiquei proseando à toa, eu olhando pro Renato e chamando ele de bonito. Mas fomos bem, né? Fomos louco de bem, né? Mas eu falava, então, queria desejar dar os sentimentos pra Lia, né? Pelo passamento do pai dela essa semana. E Deus conforta vocês, tá bom, Lia? Um abraço todo especial. Deixa-me ver aqui, Renatinho, vamos falar grande, falar de mega financiamentos. Atenção, aposentados e pensionistas do INSS, você que recebe os benefícios do LOAS e do BPC. Você precisa de um dinheiro? Então procure uma empresa séria, uma empresa que está há muitos anos em Jaxim, há mais de 17 anos. O que é interessante, é no mesmo endereço, não é lebre que fica pulando de lugar de galho ou passarinho de galho em galho. Está ali estabelecido no mesmo lugar, a empresa fica no mesmo lugar, por quê? Porque tem credibilidade, ela se mantém, ela cresce, porque a credibilidade lhes dá o direito de crescer quando a empresa é séria. Financiamentos com as melhores taxas de juros no mercado para você fazer seu empréstimo consignado. E ainda você pode retirar ou fazer antecipação do saque de aniversário do seu FGTS. Procure a Mega Financiamentos, né? Atendimento rápido e fácil no calçadão, ali bem no centro, bem na lombada elevada, né? À esquerda. Você pode retirar em até 17 mil, né? Mas eu sempre prezo, né? Não pegue dinheiro para ficar esnobando, ostentando, gastando à toa. Desculpa. Daqui a pouco você pode até alguém te ver e assaltar. Pega o dinheiro estritamente, o que você precisa para comprar alguma coisa, para pagar as continhas, para você sair dos pepinos. Você pode parcelar em até 40, ou melhor, 84 vezes. 99906-0206. Mega financiamentos. Tu precisa de um som para o teu evento? São pequenos, são médios, são grandes, não importa. Fale com o Marcelão nesse mesmo telefone. São fantásticos mesmo, com painéis de LED e tudo mais, né? Qualidade, você não vai se incomodar. Falei e disse mega financiamentos. Deixa-me ver aqui. Um abraço para Terezinha. Um abraço para Terezinha, né? E um abraço também pro Felipinho Paludo, pediu a música do Tonico, né? Já saiu. Nair Giacchini, alô, dona Nair, obrigado, muito bom dia. Neiva Ramirez Cereza tá oferecendo pro Claudecir, né? É o como é que se diz, o Três Listas? Popular Três Listas, né? E a Neiva é irmã do baixo, né, Renatinho? Irmã do baixo, o Amiris, que eu falei há pouco. E... Na história que comecei, eu lembro a vida do rei. Esse escapou, não teve como atacar, né, não? A Neiva, então, é irmã do Amiris, do, ele é o Henrique, né? Ele é o Guilherme. E o Henrique era o pai deles, né? A Neiva é sobrinha? A Neiva é sobrinha do seu. Olha ali, ó. É bom se entender pra gente não fazer confusão. Mas deu pra se entender, então. É. Deu tudo certinho. Que bom, dona Neiva. Que bom que a senhora ligou. Muito obrigado mesmo, de coração. Fico muito grato por isso. Tá? Abraço então para todo esse povo. Renato, vamos fazer o seguinte, vamos atirar mais duas. Eu tenho mais uma rodada de texto, depois nós voltamos. Devido ao corte de luz, nós temos que apurar, né, Renato? Senão não damos giro. 8:07. Cultura e o Chora Viola, 8:30, tem o programa do Coral e eu vou falando da Panificadora Royal, minha gente. Qualidade há mais de 30 anos, do seu café da manhã, né? Tudo que faz, faz com maestria, as gostosuras, as delícias, pão, cuca, bolo, aceitamos encomendas para festas, para casamentos, aniversários, temos toda a linha de pães integral. Pão de chia, pão de centeio, pão preto, pão integral, pão de aveia, pão de linhaça, pãozinho de sanduíche pro café. Que coisa mais boa, né? Ei, Royal. Minha gente, faça sua encomenda agora. Hoje tem grande festa ali na Rui Barbosa Primeira, né? Em honra à padroeira Santa Luzia dos Olhos, né? Inclusive o Renato vai deixar na corda a música para nós tocar Santa Luzia, né? E você é nosso convidado todo especial à missa animada pela equipe de liturgia da Nova Brasília, grandiosa churrascada com acompanhantes. 988275822 com o Adevaldo, 988545925 e o 98807-2715 com o Leonel Sense. Então hoje grande festa lá na Rui Barbosa Primeira, você é o nosso convidado todo especial. E claro, no ano que vem nós estaremos juntos, então a partir de janeiro, né? Começam-se as festas. Se não me falha a memória, a primeira que sai em janeiro já é da linha Limeira. E eu quero anunciar essa festa aqui através do Chora Viola, fazer uma festa graúda para iniciarmos bem o ano. Panificadora Royal, na Luiz Lunardi 1080, 3353-1551. Eu quero anunciar que todos os produtos da Panificadora Royal não contém conservantes. Prezamos pela qualidade. Mais de 80% do que lá é feito, do que lá é produzido, são produtos assados ou cozidos, também para cuidar bem da saúde do nosso povo. Panificadora Royal. Mecânica do Ivo, qualidade, como falei há pouco. Você vai fazer a viagem do final de ano, você vai para a praia. Você tem que fazer uma revisão, ao menos dar uma revisada, fazer a troca de óleos, né? Às vezes tu rodou pouquinho durante o ano, então tu tem que fazer a troca de óleo para lubrificar bem o motor, caixa, diferencial. Aí tu faz um scanner de injeção, deixa ela bem afinadinha, deixa tudo perfeito, a correia dentada, minha gente. Às vezes ela tá um ano mais ali, resseca, ela quebra, e tu sabe que se quebrar a correia te dá problema. Então cuide. Pastilha, lona de freio, deixa tudo, a bateria para não ficar na estrada também, né? Às vezes viaja à noite, fica sem luz. Mecânica do Ivo é qualidade, leve lá e deixa pro homem. Na Senador Nereu Ramos, bairro Guarani, 991-590105, WhatsApp, 999-93-1857. Eu falei, eu disse, mecânica do Ivo, louco de bem bom, né? Renatinho, é o seguinte, né? Então, tá na corda, Santa Luzia? Pra nós rodarmos? Tem. É mesmo, Claudemir? Tá de aniversário amanhã. Que coisa boa, né? Como é que era o nome, então, dos Guilherme e o? Guilherme e Henrique eram irmãos, né? Henrique é o pai dela, eram irmãos. A gente confunde as coisas. Três listras, meu irmãozinho. Eu trabalhei com ele, né? Muito trabalhador, trabalha na empresa terceirizada e da Pref. Parabéns pra ti, felicidades. Dona Neiva, faz uma carne, né? Faz o seguinte, dona Neiva, derruba o galo de semente, faz um, nem que seja quente, mete um brodo e me liga que eu vou nesse brodo e quero comer um brodo com queijo daquele, aquele queijo, como é que é, temperado, meio preto lá, que põe no vinagre, no vinho. Vamos comer um brodo ou um risoto me agrada muito. É, que eu não tenho preguiça, né? Mas de toda forma, Piazinho, te cuida, parabéns pelo teu aniversário, felicidades, em nome do teu pai, o Hilário, em nome da tua mãe, dona Neiva, muitos e muitos anos de vida, tá bom? Nego Matos, bom dia, Nego Matos, um abraço, tudo especial, né? Pra você também, Antônio, quem que é Antônio? Antônio? É, tá escrito, ah, o Tonhão. Lembrei do Tonhão. Tonho Carlos! Alô, Tonho Carlos, lá na Costa do Rio. É, tá lá o Antônio, deve estar a namorada. Tá que já tomou café, tá ouvindo nós. Vou rodar aquela que tu gosta, Santa Luzia, para encerrar o programa, Tonho. Um abraço, que Deus cuide de vocês, proteja todos, tá bom? Chico e Vanessa também? Tão. Ô, tão ligado? Ô, Chico, meu irmão. Bom dia, Chico. Bom dia, Vanessa. Bom dia, decoração para vocês dois, né? Um abraço todo especial. Tamo aí, Chiquinho. Tamo aí peleando, né? E você continue com as rédeas do município, faça o que tu tá fazendo, o povo tá reconhecendo, você tá indo louco de bem, põe em prática as tuas vontades, as coisas boas que você sabe fazer, assim como vocês administraram e administram. Hoje, claro, você está fora da empresa, mas sempre administrado super bem. Você, como um grande, um belo empresário, faça a coisa acontecer. Honestidade e qualidade, eu sei que tu tem. É só botar em prática, une o útil ao agradável. Parabéns, continue assim, faça bonito, né? O povo saberá reconhecer. Obrigado, meu Deus, por ter nos dado saúde e eu poder ter estado aqui mais uma vez nesse domingo, sempre levando a boa música raiz para todo vocês da cidade do sertão. Fiquem com Deus, se cuidem, tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Domingo que vem, se Deus quiser, e é claro que ele vai querer, eu estarei de volta para mais um Chora Viola. Obrigado, Renatinho, querido. Renato é o tapa-buraco do Dadal, né? Quando não posso vir trabalhar, ele faz tudo para mim, faz bem. Quando eu estou aqui, ele faz com maestria. Então, é a pessoa que, né, da Rádio Cultura, é uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme, né? Além de todos os outros, mas o Renato é uma referência para mim. Ó Senhora Aparecida, nossa mãe compadecida, de saúde, vida e pão, proteja todo o nosso povoeiro, ouvintes do Chora Viola, da cidade e do sertão. Até domingo, tchau, comadre. Tchau, compadre. Domingo eu vou estar galo, vou estar bom. Tchau, compadre. ZYJ791, Rádio Cultura M, 1490 kHz, a rádio da comunidade.